Dr. Herdade, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Aurélia Mar Diniz, de facto tem sido uma afluência muito grande depois, enfim, do repto que o Dr. lançou há uns dias atrás e desta campanha nacional. O povo e a população têm surpreendido pela positiva. Sim, não é nada que não estivéssemos à espera. Portanto, desde a primeira hora que nós aderimos na quarta-feira de manhã, quando lançámos a operação, nós pensámos sempre que íamos ultrapassar as 1.500. Os 1.500 dávidas no primeiro dia, portanto, hoje, foi logo a meta que eu propus. Portanto, toda a gente, algumas pessoas duvidavam disso, mas eu sempre acreditei que nós éramos um conselho solidário e que mesmo quase só no nosso conselho, sem contar com os conselhos vizinhos, íamos ultrapassar as 1.500 colheitas hoje. No dia 3 de dezembro, quando pensamos ultrapassar este número, porque vamos dedicar essencialmente aos conselhos vizinhos. Ainda na sexta-feira, a nível do pessoal de saúde, eu tive a falar com algum pessoal de saúde, mesmo da Lausanne, e isso, que estavam interessados em, no dia 3, se deslocarem ao Ribeiro do Hospital para fazer as dádivas. Portanto, temos muitas fábricas, muita gente dos conselhos vizinhos que estão interessados no dia 3 a vir ao Ribeiro do Hospital. Portanto, estou convencido que vamos ultrapassar no dia 3 também as 1.500 e hoje, de certeza, que vamos chegar às 1.500. Doutor, isto teve um efeito também, pelo que me apercebi, um efeito a nível nacional, mas também de outras pessoas que precisam. Sei que recebeu alguns mails de uns gêmeos que também estão na mesma situação, de outras pessoas que lhe têm comunicado que, de facto, isto tem sido bom não só para o pequeno Gustavo, ou vai ser bom, esperamos nós, e acreditamos que sim, para o pequeno Gustavo, mas também para outros que, infelizmente, estão numa situação como essa. Acaba por ser assim. Sim, essa é a grande vantagem, né? Aquilo que eu estou a dizer, portanto, é que não haja dúvida que temos que é uma pessoa mediática, portanto, e vamos aproveitar isso, portanto, e toda a gente vai lucrar com isso. Mas o que estamos a fazer hoje é a inscrição numa base